Você ganha pra me enganar? Quanto você paga pra me ver sofrer? E quanto você força pra me derreter? Sou forte feito cobra coral, semente brota em qualquer local, um velho novo cartão postal. Qualquer local.